Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. O Igor, a gente está comemorando, né, esses números aí do Iguaçu Convention. Foz do Iguaçu hoje é um dos melhores lugares para se promover eventos. Números, assim, bem consideráveis, né? É, Cris, o ranking que saiu foi, na verdade, para que o ouvinte faça essa distinção, é um ranking que se refere apenas a eventos internacionais. E por que isso acontece? Porque, infelizmente, nós não temos um ranking de eventos nacionais. Então é preciso, eu digo, são números excelentes, mas é preciso relativizar esse ranking. Ele tem importância porque é o único indicador para eventos internacionais que nós temos, mas claro que se a gente tivesse um ranking de eventos nacionais, com certeza teríamos também bons números, talvez melhores números. Só para o ouvinte você entender o que eu estou dizendo, nós estamos classificados no Brasil como a terceira cidade que mais recebe eventos internacionais no país, como a terceira cidade, perdendo apenas para São Paulo e Rio de Janeiro. Aliás, ao contrário, para Rio em primeiro e São Paulo em segundo. Isso com 15 eventos internacionais classificados. Então nós tivemos 15 eventos ocorrendo em Iguaçu em 2013, que foram classificados pela ICA, que é essa entidade internacional com sede na Holanda, International Congress and Convention Association, que é, na verdade, um grande banco de dados mundial de eventos. Só um outro esclarecimento também para o público entender, são eventos que a gente chama de eventos associativos, não são eventos esportivos, são eventos associativos, eventos que giram por vários países do mundo e que normalmente são ligados, não todos, mas a grande maioria são ligados à área médica, técnico, científico. Fóruns, congressos. Mas na maior parte congressos, ok? Nós estamos falando de 15 eventos. O Iguaçu Convention, no ano passado, na verdade, trabalhou cerca de 70 eventos. Só que os outros são nacionais, ou então são algum ou outro internacional que não atende aos critérios da ICA. Porque para ser classificado como evento ICA, que entra nesse ranking, ele tem que estar pelo menos na terceira edição. Então, evento novo não é classificado. Ele tem que girar por pelo menos três países. Então, tem alguns critérios que fazem com que ele seja ou não aproveitado para esse ranking. Então, é sempre bom dizer que é uma colocação excelente, mas não é tudo o que o Convention faz. O Convention faz muito mais, trabalha muito mais eventos do que esses. De qualquer forma, é uma honra estar nesse ranking, perdendo só para Rio de Janeiro e São Paulo, né? É que, na verdade, assim, são centros muito, muito maiores, né? Com estrutura muito maiores. Né? Então, Foz, como você falou, está colocado, né, entre os três, realmente é de se comemorar. Sim, a gente costuma brincar, Cris, dizendo que, se referindo a Rio e São Paulo, eles disputam uma outra categoria. Só para que o público entenda, eu acabei de falar, nós estamos nesse ranking em terceiro lugar com a realização de 15 eventos internacionais nessa classificação. E o segundo lugar, que é São Paulo, são 70. Ou seja, é evidente que jamais nós chegamos, num horizonte próximo, nós não vamos pular de 15 para 70. É óbvio que eles estão disputando um outro torneio, estão lá em cima e estão disputando com outras cidades do exterior. Eu acho assim, nesse ranking, muito mais importante que olhar para cima, para São Paulo e Rio, é olhar para quem ficou para baixo. Ou seja, nós somos uma cidade de 260 mil habitantes, uma cidade do interior do Paraná, vamos ser claros, né? embora um ícone turístico consolidado, uma cidade pequena. Né? E na verdade, a gente ficou então à frente de Curitiba. Nós ficamos à frente de Curitiba, de Florianópolis, de Porto Alegre. Mas, falando de eventos, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Salvador. Nós ficamos à frente de todas as capitais. É que, em tese, né, teriam muito mais atrativos. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso, dos desafios que vocês têm de fazer o turista permanecer aqui, mas agora, se tratando de eventos, em tese teriam muito mais atrativos as capitais, claro, como Curitiba, como Florianópolis, né, claro, que é uma cidade, claro, litorânea, claro, né, e ainda assim Foz, claro, com a frente. E cidades que vivem só de eventos, como Porto Alegre, Belo Horizonte, por exemplo, que não tem, a rigor, não tem grande atratividade do turismo de lazer, não são cidades turísticas por natureza, e que, por causa disso, evidentemente, os conventions se dedicam muito mais a eventos do que nós, que temos o trabalho de visitors, que é o visitante, o turismo de lazer, que nós também trabalhamos muito, porque Foz é uma cidade muito forte nisso, né? Esses eventos, Rui, eles foram atraídos por vocês, eles foram cooptados por vocês, pelo convention. Como é que funciona, como que é isso? Como que se dá? Há dois tipos de envolvimento do convention. Um é a captação propriamente dita e outra é o apoio. Ou a gente capta ou a gente apoia. O que diferencia uma situação da outra é que o evento é captado pelo convention quando o convention se junta ao processo de trazer o evento para cá evidentemente, antes da decisão de onde o evento acontecerá. Então, nós temos lá o Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardíaca, por exemplo. E nós, ele não tem, para 2015, ele não sabe ainda qual é a cidade que ele vai. E nesse momento, o convention entra para disputar. Aí, se a gente conseguir trazer para cá, é uma captação. Mas existe outro lado, imagina o mesmo exemplo. Então, o Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardíaca em 2015 vai acontecer em Foz do Iguaçu. Nós não fizemos nada para isso. Ele vai acontecer, mas aí a entidade que o promove, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, pede a ajuda do convention para ajudar a encontrar os melhores fornecedores, para negociar com a hotelaria, para identificar oportunidades, enfim. Aí a gente entra como apoio, a gente coloca a infraestrutura de Foz do Iguaçu à disposição da organização do congresso, e aí a gente classifica como apoio. Então, esse ranking, sempre, na verdade, considera os dois, porque ele não distingue o que é apoio e o que é captação. O trabalho é igualmente importante. Então, você estava me falando também a respeito do desafio que vocês têm agora de fazer com que o turista permaneça mais tempo aqui em Foz do Iguaçu. Como é que vocês estão trabalhando com isso? Esse é realmente um grande desafio, porque é a opção mais lucrativa, digamos assim, para qualquer cidade, e é o trabalho mais nobre, eu diria, de qualquer convention, que é exatamente aumentar a permanência. Porque se você aumentar... Principalmente, e a gente pode continuar falando do turista de eventos, porque o turista de eventos tem um gasto per capita muito mais alto do que o turista de lazer, isso é bom que fique claro. Segundo pesquisas da Embratur, o turista de eventos gasta em média R$400 por dia, contra R$259 do turista de lazer. Então, cada vez que a gente aumenta uma noite, um dia no destino para esse tipo de turista, a gente está aumentando R$400 por dia, vezes X mil pessoas. E esse turista, ele pode voltar depois? Esse é outro ganho que a gente chama de efeito colateral. Temos um exemplo concreto. Essa semana estava acontecendo um evento que nós captamos, que está aí num grande hotel acontecendo, de 1.500 pessoas. É claro que essas pessoas tiveram muito pouco tempo para conhecer os atrativos da cidade. A programação é um pouco apertada, isso acontece com bastante frequência. Porém, o que a gente ouve de... Nossa, mas eu não imaginava que Foz do Iguaçu tinha tudo isso. Caramba, olha, agora eu vou tirar férias em julho e vou trazer a família para cá. Quer dizer, serve também como vitrine. Agora, é bom que se esclareça que o programa clássico de você ficar 3 dias em Foz do Iguaçu é um vício que o trade turístico, que as agências de viagens, as operadoras têm... Por desconhecimento, isso vem de décadas atrás, porque o programa clássico é Cataratas, Itaipu e compras no Paraguai. O primeiro aspecto, nós não temos nada contra nenhum dos programas, aliás, são obrigatórios na nossa programação e defendemos com muito orgulho. Mas, claro que é impensável que alguém saia de Chicago para comprar um iPhone no Paraguai, isso não vai acontecer. Então, primeiro que tem que ser pontuado é que esse programa, o programa de compras, é um programa para turista brasileiro, não para turista estrangeiro. E não vamos esquecer que Iguaçu é a segunda cidade que mais recebe turistas estrangeiros. No que você tem que trabalhar? Ou seja, não vem com certeza por causa de compras. O segundo aspecto é que isso é fruto também de um desconhecimento da própria atratividade das duas atrações principais. Quando a gente fala do um dia nas cataratas, outro dia em Itaipu, é preciso lembrar que as cataratas não têm apenas o programa de observação das cataratas, que é o que se faz num dia, e Itaipu não tem apenas a visita panorâmica. São cerca de 8 ou 9 produtos que existem dentro do complexo Itaipu e que exigem forçosamente mais que um dia para serem visitados. E não estamos falando aqui de visitar o lado argentino, que é igualmente belo, vale a pena. Estamos falando só de Foz. Ou seja, no conjunto do destino Iguaçu, nós com certeza temos excelente programação para pelo menos uma semana. E é isso que as operadoras e as agências de viagens precisam começar a entender e sair desse vício de vender apenas 3 dias, vender como complemento de alguma outra coisa e apostar no nosso turismo, na permanência do turista por pelo menos 5 noites. O que daria para o turista fazer aqui, Rui? Como eu disse, por exemplo, se você aproveitar, nós vamos dizer que ele fique um dia no Parque Nacional de Iguaçu, lá do brasileiro, mais um dia no argentino, você tem 2 dias para Itaipu, no mínimo, se quiser fazer mais do que a visita panorâmica, tem a panorâmica, tem a visita especial, também. Tem a noturna, tem o refúgio ecológico, biológico, enfim. Então, aí nós estamos falando de 4 dias. Mas aí tem toda, aí tem as compras, claro, que nós, que eu falei, não somos contra, né? Compras no Paraguai, principalmente para o turista brasileiro, mas nós temos atrativos que estão, o skydive, o Iguaçu by bike, tem uma série de, as trilhas lá dentro, o catamarã, a gastronomia na Argentina, mas se for um pouquinho além, você tem o bar de gelo na Argentina, você tem a Aripuca, que é muito pouco visitada. Se ampliar um pouco o foco, você tem aí as missões, enfim, tem uma série, uma infinidade de produtos que eu diria que, para conhecer Foz do Iguaçu razoavelmente, são no mínimo 5 dias, mas você pode ficar 15. Eu tranquilamente ficaria 15 dias visitando tudo isso sem repetir programa. Isso é uma questão de capacitação. O que o Convention tem feito é Brasil afora, nos eventos que a gente participa, nas feiras, buscar capacitar o agente de viagens, mostrar a ele que existem programas suficientes para ficar pelo menos uma semana. Esse é o trabalho que a gente está fazendo. Rui, e o setor gastronômico aqui de Foz, Rui, que é um ponto marcante também para um turista, para um visitante que chega numa cidade, né? É a vida noturna, é o setor gastronômico, como é que você avalia isso aqui? Eu até como visitante que sou, né, que eu estou em Foz há 8 meses, né? Costumo encarar assim. É claro que há boas opções de gastronomia em Foz do Iguaçu, mas eu acho que tem todo aquele charme de você passar a fronteira. É indiscutível que Puerto Iguaçu é uma cidade muito arrumadinha, muito voltada para essa questão da gastronomia, aconchegante, certo, com certo. Excelentes restaurantes. Então, juntando isso, essa qualidade, aquele charme de fui ali na Argentina e já volto. Que é perto, encostadinho, exatamente. É impossível você não fazer isso, não direcionar o turista para um passeiozinho na Argentina e tal, até porque é mais barato, o câmbio está compensador. Então, eu acho, por isso que assim, o Convention Bureau, ele não defende Foz do Iguaçu, ele defende o Destino Iguaçu. E o Destino Iguaçu, ele é composto de 3 cidades, Foz do Iguaçu, Cidade del Este e Puerto Iguaçu. Nós trabalhamos, na verdade, em conjunto, esse produto tem muito mais força do que cada um dos municípios isoladamente. É isso que é preciso entender. E normalmente o pessoal de fronteira, eu venho de Portugal, exatamente de uma região de fronteira também com a Espanha, conheço bem essa dinâmica, o pessoal de fronteira não tem essa rivalidade que acontece no resto do país. A gente aqui considera realmente os argentinos, os paraguaios, nossos irmãos, nossos vizinhos, todo mundo conhece alguém, é amigo, enfim, então há um relacionamento muito melhor. Chamamos de irmãos, de irmãos, claro, né? Não há, essa rivalidade a gente deixa lá para o futebol para o mês que vem, por enquanto a gente continua sendo parceiro, adoro comer o bife de chorizo na Argentina. E não gosta, né? O Rui, você estava falando aí desses outros, né, sobre o pessoal andar de bicicleta, aquela coisa. Qual que é o papel do poder público nisso tudo? Porque vocês não podem trabalhar sozinho, né? Mas como que o poder público, o executivo aqui de Foz do Iguaçu, vamos falar só aqui agora a nível de Foz do Iguaçu, pode trabalhar para que o turista permaneça mais tempo na cidade? No caso de Foz do Iguaçu, nós temos também, é um case, porque nós temos o turismo administrado pela gestão integrada. Então, a Secretaria Municipal de Turismo, que representa o poder público no setor, faz parte, junto com o Convention, com o Contur, com o Itaipu, faz parte da gestão integrada do turismo, que é um case e a gente tem trabalhado muito bem. Eu diria que até o sucesso que o turismo de Foz faz mundo afora se deve em grande parte a esse entrosamento que há entre a iniciativa privada e o poder público, que é muito difícil de ver em outros municípios. Agora, é claro que há problemas, Cris, estruturais, que não são exclusivos de Foz do Iguaçu, que são problemas do nosso poder público no Brasil. Por exemplo, eu considero que competiria ao poder público fornecer a infraestrutura e a informação, pesquisas. Nós temos muita necessidade de pesquisas. Agora, a gente compreende, não é uma crítica, que isso acontece em outras cidades. Claro, há outras prioridades. Nós sabemos como o nosso país está carente de infraestrutura, de investimento em saúde, educação, em transporte. Então, é óbvio que na hora de direcionar as verbas, outro grande problema é que, eu até escrevi uma matéria ano passado que era, precisamos política no turismo. Nós já temos política de turismo, não temos é turismo na política. Ou seja, nós não temos representantes. Na hora de distribuir verbas, na hora de aprovar o orçamento, e não estou falando municipal não, federal, para quem vai o Ministério do Turismo, sempre sem importância para alguém, para um partido da base aliada que foi fatiado, não sei o quê, que não tem a menor importância. Quieto, o orçamento desse tamanho. Sim, sim. Porque nós não elegemos ninguém, nós não temos deputados, nós não temos senadores. O turismo não elege ninguém, não se envolve na política. Isso é um erro, isso não é uma virtude. Isso é um defeito. A gente deveria lutar pelo nosso direito, ter nossos representantes e capitalizar as secretarias de turismo, as secretarias municipais, estaduais, o ministério ser forte. Porque um país como o Brasil não apostar no turismo, no meu ponto de vista, é um erro gravíssimo. Mas é um defeito, digamos, endêmico do Brasil, infelizmente. De qualquer maneira, Rui, dá para a gente falar, então, que com esses números aí na questão do turismo de evento, e que Foz do Iguaçu está caminhando, está no rumo certo, está no caminho certo. Eu diria que sim, eu diria que sim. Nós estamos sendo benchmarking para outros municípios, outras cidades. A prova está aí, os rankings mostram isso. Como eu disse no início, se tivéssemos um ranking brasileiro, também estaríamos com certeza muito bem qualificados, classificados. Eu acho que o caminho está, no mínimo assim, Cris, a direção é essa. Se nós estamos indo mais lentamente ou mais devagar ou mais rápido, a questão é outra e existem dezenas de fatores que interferem nisso. Mas o caminho está apontado e o trade está unido, privado e setor público estão unidos no mesmo projeto, que já é um grande avanço. Certão, conversei então com o Rui Carvalho. Rui, que é o superintendente do Iguaçu Convention Bureau, ou Instituto de Promoção de Turismo, agora nesse CBN Turismo, que nós vamos dar continuidade aí, conversando mais com o Rui a respeito disso e acompanhando de perto esse trabalho do Iguaçu Convention Bureau. Obrigada, Rui, pela sua participação. Obrigado a você, Cris. Obrigado, ouvinte. Um bom dia.